raciocínio já não é o mesmo. Mano, não, não é o mesmo. Meu raciocínio já não é o mesmo. Mano, não, não é o mesmo. São palavras distorcidas, esquecidas no tempo. O meu pensamento está confuso com tudo. Queremos prosseguir, reencontrar a saída. No futuro a vida não vê meu corpo cair. Com uma bala perdida, o que foi feita pra mim. Não quero ser a mira, muito menos o alvo. Jogar ou ser jogado, você escolhe o ditado. Ser carregado, enterrado, humilhado, espancado. Uma trilha a seguir, não ser apenas um fato. Como se fosse normal, seu próprio sangue no chão. Você sorri para a morte, mas um finado então. Sem explicação, piedade ou dó, esse é o fim. Não quero ir agora, ser puxado pro inferno, tragado pelo demônio. Outra história acabou, são consequências reais que você não vê, não entende ou se faz de desentendido pra não correr perigo. Se com suas próprias mãos criou tudo isso, nos fez crescer revoltados, injuriados com o preconceito que nossos pais sentiram. Herdamos tudo isso, pra você somos lixo, mas temos nosso valor. O orgulho, a cor de uma raça sofrida que sempre batalhou e nunca se curvou. Negros de verdade, na realidade, não desprezam sua origem. São capazes por si próprios de mandar se fuder todos racistas imundos que se alastram como pox na plenitude do mundo. Com um único intuito, ganhar muito dinheiro, um status, a fama, mas como diz Racionais: racistas, otários, nos deixem em paz. Nos deixem em paz, sigam seu caminho. Desse lado do muro é muito fácil entender. Querem me ver na cadeia, numa cadeira de roda. Assassinado, enterrado, um negro sem história. Mas minha história começa, pode crer. Acredite, irmão, depois de tanto sofrer. Consciente dos atos que cometi no passado. Vários artigos fichado, estava condenado. Mas sobrevivo até hoje, não chegou o meu fim. Respirando a tempo, espero logo sair. Consegui meu espaço, sorri, nunca mais refleti. Vou seguindo assim, pois acredito em mim. Se a minha vida parou, recomeço aqui. Meu raciocínio é outro, mas reconheço minha origem. Minha raça são meus próprios valores, distorcidos com o tempo. Mas que absurdo, eu tento raciocinar, voltar no tempo, tentar repensar tudo que aconteceu. Minha vida, sei lá, como eu tento entender, como eu tento entender. Castela meu passado, não esquecer do futuro. Mas o presente maluco, só vejo grades e muros em minha frente. O pesadelo constante, resultado obscuro de tudo. Mas um cara recluso, sem saída desse mundo, quero me libertar. Minhas ideias expressar de outra maneira, poder raciocinar. E até você, irmão, essa ideia mandar, sem nada lhe cobrar. Pois acredito que o inferno não é seu lugar, como não é o meu. Não nasci aqui, em breve vou sair. É, em breve vou sair. Concretizar todos os meus sonhos, uma família, um trampo, seu verdadeiro malandro. Sem precisar andar drogado, armado a todo instante. Valorizar minha cor, esse é um fator que com certeza eu sei. Indiferente, inferior, não sou. Meu raciocínio já não é o mesmo. Já não é o mesmo. Meu raciocínio já não é o mesmo. Mano, não, não é o mesmo. Meu raciocínio já não é o mesmo. Mano, não, não é o mesmo. No mundo de ilusão, vou prosseguindo com vida. Queria o meu perdão, não ser mais um suicida. Como muitos irmãos, tirar a própria vida. Quero seguir meu caminho, um destino real. Longe da trairagem, a falsidade e tal. Que vem me acompanhando, me cercando no inferno. Sobreviver, mano, é tudo que eu quero. A discriminação, o racismo então, sou presidiário, quase não tenho razão. Mas acredito, irmão, poder da transformação. A consciência está em nossa união. Sabedoria, consciência, autoinformação. Vamos viver em paz, a igualdade se não. A destruição cairá sobre nós. Então ouça, escute, fique atento à nossa voz. Experiência na pele escura de um sentenciado. Um passado obscuro, vários anos trancados. A violência em sua infância foi de fato um passaporte carimbado rumo ao pesadelo. Que desespero, vantagem não vejo. como poderia eu ter vantagem nessa vida, mano? É isso aí. Meu raciocínio já não é o mesmo. Não é o mesmo. Nunca será. Jamais mano, será. Não é o mesmo. Jamais mano, será. Não é o mesmo. Meu raciocínio jamais, não. Jamais será o mesmo. Nunca será. Jamais. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Meu raciocínio jamais será o mesmo. Pode crer.